e compadecer-me-ei dela que não me teve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo: tu és meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus.